Roubei uma espada a um rei antigo, moribundo de pedra, coroado de amigo. Roubei uma cruz a um santo de pau. Sorrindo milagres, sorrindo milagres, sorrindo milagres do tempo das verdade.